nossas carícias, aquelas que aprendemos juntos no nosso caminho, ficaram perdidas, carentes de memórias, de abraços e beijos, de olhares sinceros. Fomos deixando tudo, tudo, tudo para trás. Não temos tempo para esses desencontros, e não há mais espaço para arrependimento, não. O orgulho é ruim, vem, fica perto de mim. Vamos nessa! O dia do nosso amor tem que ser todo dia, com calor e alegria, e que seja assim até o fim. O amor não vai ter tempestade, não, vai ter só a vontade, e até pra sempre a nossa paixão. Então vem! O dia do nosso amor tem que ser todo dia, com calor e alegria, e que seja assim até o fim. O amor não vai ter tempestade, vai ter só a vontade, e até pra sempre a nossa paixão. As nossas carícias, aquelas que aprendemos juntos no nosso caminho, ficaram perdidas, carentes de memórias, de abraços e beijos, de olhares sinceros. Fomos deixando tudo, tudo, tudo para trás. Não temos tempo para esses desencontros, e não há mais espaço para arrependimento. O dia do nosso amor, vai! O dia do nosso amor tem que ser todo dia, com calor e alegria, que seja assim até o fim. O amor não vai ter tempestade, vai ter sol.